hora do inferninho, é hora do brega funk do tio. Putaria tem nome, é com tio. Quinho Madeirada. Deixa essas piranhas de bar até elas ficam alombradas. Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara. Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara. Deixa essas piranhas de bar até elas ficam alombradas. Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara. Arrasta pra gaiola e bota pra sentar na vara. Oral de Ibicoara, Quinho Madeirada.